Ficheiro 7. Permita que comece por dizer que não foi um trabalho muito complicado, excluindo o facto de a descrição da tarefa em si ter sido um tanto vaga. Queria saber tudo o que fosse possível descobrir a respeito dele, mas não indicou se havia alguma coisa em particular que desejava saber. Por esse motivo, o resultado é uma espécie de popurri da vida do investigado. O relatório tem 193 páginas, mas 120 são cópias de artigos que ele escreveu ou recortes de imprensa. Michael Blomqvist é uma figura pública, com poucos segredos e muito pouco a esconder. Mas tem alguns segredos? Interrompeu a Froda. Toda a gente tem segredos, respondeu ela num tom neutro. É apenas uma questão de descobrir quais são. Ouçamos. Michael Blomqvist nasceu a 18 de janeiro de 1960, o que significa que tem 43 anos. Nasceu em Borlänge, mas nunca lá viveu. Os pais, Kurt e Anita Blomqvist, tinham cerca de 35 anos quando ele nasceu. Já morreram ambos. O pai era instalador de máquinas e viajava bastante. A mãe, tanto quanto consegui saber, nunca foi outra coisa senão doméstica. A família mudou-se para Estocolmo quando Michael entrou para a escola. Michael tem uma irmã, 3 anos mais nova, chamada Annika, que é advogada. Tem também alguns primos de ambos os sexos. Estava a planear servir café? A pergunta fora dirigida a Armanskis, que se apressou a encher 3 chávenas do termo que mandara vir da cantina antes da reunião. Fez sinal a Lisbeth para continuar. Em 1966, a família vivia em Lilla, Essingen. Blomqvist estudou primeiro em Bloma e depois numa escola secundária em Kungsholmen. Terminou o curso com notas decentes. Há cópias no dossiê. Durante os anos de secundário, estudou música e tocou baixo numa banda de rock chamada Bootstrap, que chegou a produzir um single, que foi passado na rádio no verão de 1979. Depois de secundário, trabalhou como cobrador no metro, poupou algum dinheiro e viajou pelo estrangeiro. Esteve fora um ano a vadiar, sobretudo pela Ásia, Índia, Tailândia, com uma passagem pela Austrália. Começou a estudar para jornalista em Estocolmo quando tinha 21 anos, mas interrompeu os estudos no final do primeiro ano para cumprir o serviço militar como atirador em Liruna, na Lapónia. Era uma unidade tipo machista e ele conseguiu boas notas. Depois do serviço militar, completou a licenciatura em jornalismo e desde então tem trabalhado na área. Até onde quer que leve o pormenor? Diga-me o que considerar ser importante. Parece-se um pouco com o prático dos Três Porquinhos. Até agora, tem sido um excelente jornalista. Nos anos 80, teve uma porção de empregos temporários. Primeiro na imprensa regional, depois em Estocolmo. Há uma lista. A grande oportunidade surgiu com a história do gangue dos irmãos Metralha, os assaltantes de bancos, que identificou. O super Blomqvist odeia a alcunha, o que é compreensível. Se alguém me chamasse pipi das meias altas num jornal, ficava de certeza com um olho negro. Lançou um olhar duro a Armanskis, que engoliu em seco. Por mais de uma vez pensar em Elizabeth precisamente como pipi das meias altas. Voltou a fazer-lhe sinal para continuar. Uma das fontes garantiu-me que, até à altura, ele quisera ser repórter criminal. E fez um estágio nessa área num jornal vespertino. Mas tornou-se conhecido pelo seu trabalho como jornalista político e económico. Foi essencialmente um freelance, com emprego a tempo inteiro num jornal vespertino, em finais dos anos 80. Saiu em 1990 para ajudar a fundar a revista Millennium. A revista começou como uma verdadeira outsider, sem o apoio de qualquer das grandes agências de publicidade. As tiragens foram crescendo e hoje situam-se em 21 mil exemplares por mês. A sede editorial é na Gatgatan, a poucos quarteirões de distância daqui. Uma revista de esquerda? Depende de como defino o conceito de esquerda. A Millennium é, do modo geral, vista como crítica da sociedade, mas calculo que os anarquistas a considerem uma revista da treta burguesa, na linha da Artena ou da Worldfront, enquanto a Associação dos Estudantes Moderados provavelmente pensa que os editores são todos bolcheviques. Não há nada que indique que o Blomqvist tenha alguma vez sido politicamente ativo, mesmo nos tempos da vaga de esquerda, quando frequentava o secundário. Enquanto fazia o curso de jornalismo, viveu com uma rapariga que na altura participava ativamente no movimento sindicalista e hoje é deputada pelo Partido da Esquerda. Aparentemente, ganhou o rótulo de esquerda, sobretudo por, como jornalista económico, se ter especializado na denúncia da corrupção e dos negócios duvidosos no mundo empresarial. Fez alguns retratos individuais, verdadeiramente devastadores, de vários capitães da indústria e políticos, na sua maioria mais do que merecidos. E esteve na origem de um certo número de demissões e de processos legais. O caso mais conhecido foi o Arboga, que resultou na demissão forçada de um político conservador e na condenação a 1 ano de prisão de um ex-conselheiro por peculato. Chamar a atenção para crimes dificilmente pode ser visto como uma indicação de que alguém é de esquerda. Compreendo o que quer dizer e que mais? Escreveu 2 livros, um sobre o caso Arboga, outro a respeito do jornalismo económico intitulado Os Cavaleiros do Templo, que saiu há 3 anos. Não o li, mas a julgar pelas críticas parece ter sido controverso. Provocou uma porção de debates nos mídias. Dinheiro? Perguntou Frodo. Não é rico, mas também não passa fome. As declarações de IRS estão apensas ao relatório. Tem cerca de 250 mil coroas no banco, num fundo de reforma e numa conta poupança. Tem uma conta à ordem, com cerca de 100 mil coroas, que usa para o dia-a-dia, despesas gerais, viagens e isso. É proprietário de um apartamento, livre de encargos, 65 metros quadrados na Bellmansgatan e não tem empréstimos nem dívidas. Tem um outro ativo, uma propriedade em Sandhamn, no arquipélago, uma pequena cabana de praia com 25 metros quadrados, mobilada como casa de verão e à beira-mar, na melhor zona da aldeia. Aparentemente, um tio comprou-a nos anos 40, quando essas coisas ainda estavam ao alcance dos vulgares mortais. E a casa acabou por ir parar-lhe às mãos. Dividiram as coisas de modo que a irmã ficou com o apartamento dos pais, em Lilla Essingen, e ele com a cabana. Não faço ideia de quanto poderá valer hoje. Com certeza alguns milhões. Mas, por outro lado, Blomqvist não parece interessado em vender e vai até lá com bastante frequência. Rendimentos? É co-proprietário da Millennium, mas só levanta cerca de 12 mil coroas mensais como ordenado. Ganha o resto com os seus trabalhos como freelancer. O total varia. Teve um pico aqui há 3 anos, quando ganhou 450 mil. O ano passado não conseguiu mais de 120 mil. Vai ter de pagar 150 mil de indemnização, além das custas e dos honorários do advogado, disse Froda. Podemos assumir que o total será elevado. Além disso, vai perder dinheiro enquanto estiver preso. O que significa que vai ficar nas lonas, disse Lisbeth. É honesto? É o seu capital de confiança, por assim dizer. A imagem que tem é a de um guardião da moral e dos bons costumes, por oposição ao mundo dos negócios. E é convidado com alguma frequência para fazer comentários na televisão. Provavelmente não restará muito desse capital depois da sentença de hoje, comentou Froda. Não presumo saber que exigências são feitas a um jornalista, mas depois deste desaire é provável que passe muito tempo antes que o grande detetive Blomqvist ganhe o grande prémio de jornalismo, disse Lisbeth. Se me é permitido um comentário pessoal? Armanskis esbugalhou os olhos. Nunca durante todos os anos que trabalhara para ele, Lisbeth Salander fizera um único comentário pessoal sobre uma investigação. Os factos reduzidos ao osso eram a única coisa que lhe interessava. Não fazia parte da minha tarefa debruçar-me sobre a matéria de facto no caso Wennerström. Mas acompanhei o julgamento e tenho de admitir que fiquei baralhada. Tudo aquilo parece fabricado e é totalmente incaracterístico de Mikael Blomkvist publicar uma coisa tão pouco consistente. Lisbeth coçou o pescoço. Froda esperou, paciente. Armanskis perguntou a si mesmo se estaria enganado ou se Lisbeth não sabia verdadeiramente como continuar. A Lisbeth que ele conhecia nunca se mostrava insegura ou hesitante. Finalmente, ela pareceu decidir-se. Muito off the record, por assim dizer. Não estudei a fundo o caso Wennerström, mas estou convencida de que o Mikael Blomkvist foi tramado. Estou convencida de que há em toda esta história algo muito diferente daquilo que a sentença do tribunal dá a entender. O advogado perscrutava o rosto de Salander e Armanskis reparou que, pela primeira vez desde o início da conversa, o cliente dava mostras de uma atenção que era mais do que simples cortesia. Tomou mentalmente nota de que havia qualquer coisa no caso Wennerström que interessava a Froda. Ou mais exatamente, corrigiu-se de imediato. O interesse de Froda não tinha que ver diretamente com o caso Wennerström. Só reagira quando Salander sugerira que Blomkvist tinha sido vítima de uma conjura. Que quer dizer com isso? Perguntou Froda. É apenas especulação da minha parte, mas estou convencida de que alguém lhe passou uma rasteira. E que a leva a pensar semelhante coisa? Tudo no passado do Blomkvist indica que é um jornalista muito cuidadoso. Todas as revelações controversas que publicou até agora estavam impecavelmente documentadas. Fui ao tribunal um dia e ouvi. Deu-me a impressão de ter desistido sem luta, o que não está nada de acordo com o caráter dele. A dar crédito ao tribunal, inventou uma história a respeito do Wennerström sem a mais pequena ponta de prova e publicou-a como se fosse uma espécie de kamikaze jornalístico. Não é pura e simplesmente o estilo dele. Que julguei então que aconteceu? Só posso especular. O Blomkvist acreditou na história, mas aconteceu qualquer coisa pelo caminho e a informação veio a revelar-se falsa. Isto significa que a fonte era alguém em quem ele confiava, ou que alguém lhe forneceu de propósito informações falsas, o que parece inverosimilmente rebuscado. A alternativa é ter sido sujeito a uma ameaça tão grave que atirou a toalha e preferiu ser visto como um idiota, incompetente, a lutar. Mas, como disse, estou apenas a especular. Quando Lisbeth fez menção de prosseguir, Froda ergueu uma mão. Ficou silencioso por um instante a tamborilar com os dedos no braço da cadeira, antes de hesitantemente voltar-se de novo para ela. Se decidíssemos contratá-la para investigar o caso Wennerström, quais seriam as possibilidades de descobrir alguma coisa? Não posso responder a isso. Pode não haver nada para descobrir. Mas estaria disposta a tentar? Ela encolheu os ombros. Não me cabe a mim decidir. Trabalho para Herr Armanskis e é ele quem decide que trabalhos quer que me sejam atribuídos. E depois depende de que espécie de informação anda à procura. Deixe-me pôr a questão da seguinte maneira e parte do princípio de que estamos a falar em estrita confidência. Armanskis assentiu. Não sei nada a respeito desta situação em particular, mas sei, sem a mínima sombra de dúvida, que, noutras situações, Wennerström agiu de uma forma desonesta. O caso Wennerström afetou gravemente a vida de Mikael Blomkvist e eu estou interessado em saber se há alguma substância nas suas especulações. A conversa dera uma volta inesperada e Armanskis ficou instantaneamente alerta. O que Froda estava a pedir era que a Milton Security se envolvesse num caso que já tinha sido julgado. Um caso em que possivelmente houvera um qualquer tipo de ameaça, contra o tal Blomqvist, e em que, se aceitassem a missão, havia uma alta probabilidade de risco de entrarem em conflito com o exército de advogados ao serviço de Wennerström. Não se sentia minimamente confortável com a ideia de deixar Lisbeth Salander à solta, numa situação daquelas, como um míssil de cruzeiro descontrolado. E as reservas dele não tinham que ver unicamente com a empresa. Lisbeth deixara bem claro que não queria que ele se comportasse como uma espécie de padrasto galinha. E desde o acordo, ele tivera o cuidado de observar esta regra. Mas a verdade era que nunca deixaria de se preocupar com ela. Por vezes, dava por si a compará-la com as filhas. Considerava-se um bom pai, que não interferia desnecessariamente nas vidas delas. Mas sabia que nunca toleraria que as filhas se comportassem como Lisbeth ou fizessem o género de vida que ela fazia. No fundo do seu coração croata, ou talvez bósnio ou arménio, nunca conseguira desembaraçar-se da convicção de que a vida de Lisbeth Salander se encaminhava inexoravelmente para o desastre. Ela parecia ser a vítima perfeita para alguém que quisesse fazer-lhe mal, e vivia no pavor da manhã em que seria acordado pela notícia de que lhe acontecera qualquer coisa. Uma investigação desse tipo pode tornar-se muito cara, disse, lançando o aviso, como que a sondar a seriedade das intenções de Froda. Nesse caso, estabeleceremos um teto, respondeu Froda. Não peço o impossível, mas é evidente que a sua colaboradora é, tal como me garantiu, extremamente competente. Lisbeth Armanskis voltou-se para ela com uma sobrancelha arqueada. Não estou a trabalhar em mais nada, de momento. Muito bem, mas insisto em que nos ponhamos de acordo quanto aos limites da missão. Ouçamos o resto do relatório. Não há muito mais, além da vida privada do investigado. Casou com Mónica Abrahamsen em 1986 e nesse mesmo ano tiveram uma filha, Pernilha. O casamento não durou. Divorciaram-se em 1991. Mónica Abrahamsen voltou a casar, mas os dois parecem ter continuado amigos. A filha vive com a mãe e não vê o pai com grande frequência. Froda pediu mais café e então voltou-se para Salander. Disse que toda a gente tem segredos. Descobriu algum? Queria dizer que toda a gente tem coisas que considera privadas e não quer que andem por aí a ser discutidas em público. Blomqvist tem, obviamente, muita saída com as mulheres. Teve vários casos amorosos e um grande número de aventuras inconsequentes. Mas uma determinada pessoa aparece repetidamente na vida dele ao longo dos anos. E aqui estamos a falar de uma relação invulgar. Em que sentido? Érica Berger, diretora editorial da Millennium, menina de alta sociedade, mãe sueca, pai belga, residente na Suécia. Ela e o Blomqvist conheceram-se na Faculdade de Jornalismo e têm mantido um caso intermitente desde então. Não me parece assim tão invulgar, disse Froda. Talvez não seja, mas a Berger está casada com o artista Gregor Beckman, uma celebridade menor que fez uma porção de coisas horríveis em espaços públicos. Por outras palavras, ela é infiel. O Beckman tem conhecimento do que se passa. É uma situação aparentemente aceite por todas as partes envolvidas. Umas vezes ela dorme em casa do Blomqvist, outras na sua própria casa. Não sei exatamente como funciona, mas é provável que tenha contribuído para o fim do casamento de Blomqvist e da Mónica Abrahamsen.